Salvador the tower, good morning, Lear, Papa Romeo Whiskey, Bravo Whiskey, establish on ILS, runway 10. Roger, report outer marker. Roger, you do. Jet Bravo Delta, ali, mantenha no zero. Oscar Bravo Echo, solo aos 4,6, livre à direita, solo 1-2, 1 decimal 9. Prova da Alta Livre decolado no zero, vento 1 no zero graus, com 3 nós. Oscar Papa Golf, prossiga. Livre somente, chama para o táxi. Corre Salvador, boa tarde, Golo 941, na aproximação final. Rádio 941, reparte externo. Passarão externo, Golo 941. Our marker, last runway 10, Whiskey, Bravo Whiskey. Roger, stand by for clearance to land. Okay. Bravo Whiskey, clear to land, runway 10, wind 100 degrees with 12 knots, QNH 1012. Clear land, landing gear down, lock it. Jet Bravo Delta, decolado aos 48, controle 19.8, bom voo. 19.8. Passou externo, agora 941, no trem baixou de casa, estabilizado, visual com pista. 1941, vento 1-0 graus, cono 2-9, altímetro 1-0-1-2, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 941. Foi Salvador, total 9894, agora retornando para ingressar na final. A gente reparte na final, 9894. Senta. No 02, livre taxi, chão para ingresso. Whiskey Bravo Whiskey, on the ground at 50, vacate to the right, call ground 121.9. No livre pouso no 10, vento 1-0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0-1-2. Tem que livre pouso agora no 941. Timbro total, baixado travado. Gente, Ventuno 00 graus com 13 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Gente, no 0 no 2, aguarde pista livre, total. Confirma pessoas a bordo, Papa Golf. Gente, único a bordo, livre ingresso, repartinado e pronto no 7. Golo 941, solo 51, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, Golo 941. Livre pouso não no 0, vento 090 graus, comando 3 nós, altímetro no 0 no 2. 7, tem livre pouso total 9894. 941, no solo 52, livre à direita, solo 121, decimal 9. Quatro, solo 5-3, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Oscar Papa Golf, a linha decola da 1-7, vento 090 graus, com 1-1 lá. Golf decolado 56, controle 19.8, bom voo. Obrigado. Salvador, Papa Romeu, Índia 90 Alfa, na proa da rotatória, visual com capa. Gente, Índia November Alfa, ingresso na final no 7, reporte final de 3 milhas. Reportará 3 milhas, da 1 no 7, Índia November Alfa. Salvador, boa tarde, parceria do 2230. 2230, check trem, livre pouso não no 0, vento no 00 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2. Primativo, baixada e travado, 2230. November Alpha, 360 pela esquerda, repartir ingressando final no 7. 360 pela esquerda, ainda November Alpha, repartirá ingressando. 600, tá, uma milha do externo, baixaria travado, boa tarde. Boa tarde, no 600, continue a aproximação, vale pista livre. Guardando, 600. 2230, solo 02, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Livre à direita e 1219, 2230. Oi, Salvador, Papa Almeida, no Federal, Farra interceptou o final do acesso, está visual com gol na aproximação. 109-360, reporte reinterceptando. Novo 360, reportará reinterceptando, Almeida, no Federal. Cono 600, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso no 0, cono 600. November Alpha, ingresso na final no 7, aguardando autorização para pouso. Indo November Alpha, 3 milhas, cabeceiro no 7, ingressado na final já. November Alpha, livre pouso no 7, vento no 00 graus com o 9 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, ainda November Alpha, graças. Zero, solo ao 05, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 209, obrigado, no 600. Salvador, no 924, reporte externo. Até o final baixado, travado, no ILS, gol, 924. Sente livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 1-1-9, altímetro no 0 no 2. Qual é a intensidade do vento? 090 graus com 1-0 nas. Entra livre pouso, gol 924. Em November Alpha, solo 06, autorizado backtrack, parte livrando parte 4. Salvador, é o TAN 3283, boa. TAN 3283, é parte externo. Tá, 3 milhas do Índia Serra. A gente repartiu Índia Serra. Pode dar. Solo 924, solo 10, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, solo 924. Salvador, boa tarde, solo 924. Solo 121 no decimal 9. 219. Tá, 3223, livre pouso na 10, vento 090 graus com 1 na NASA, altímetro no 0 no 2. Atualizado, pouso no 0, tá, 3223. Torre Salvador. Boa tarde, Trip 5240. Boa tarde, Trip 5240, repasse externo. Semana externo, 5240, Trip. Ação externo, baixar travado, 5240, Tripo. Gente, guarde pista livre, vento 100 graus com 1 na NASA, altímetro no 0 no 2. Guarda pista livre, 5240. Solo 1 no 4, livre à direita, solo 2, 1 decimal 9. Direito, vai chamar pra 6, 2, 2, 3. Tripo 5, 240, livre pouso na 10, vento 100 graus, cono 0 nas, altímetro no 0, no 2. Livre pouso, 5240. Torre, boa tarde, Goma 328, final de 3 milhas, baixado travado. Gente, vento 110 graus, com 1 nós, altímetro no 0, no 2, aguarde pista livre. Goma 328. Torre Salvador, bom dia, Gono 697, tá passando duna. Bom dia, Gono 697, reparte externo. Vai chamar no externo, Gono 697. 5240, solo 1 no meio, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. 1219, livrando à direita, 5240. Arremetendo em frente, Gono 328. Gente, sobe para 2000, controle 19 decimal 8, 1328. 2198. Bruno 697 na escuta da torre. Prossiga para o 697, tá passando externo, baixar travado. Gente, chuva leve no momento, livre pouso na 10, vento 100 graus com no, no nós, altímetro no 0, no 2. Ciente, Bruno 697. Pode repetir o vento, Gono 6497? Confirme. Negatividade, desconsidere, Gono 6497. Gente. Estão no SAT 5? taxi, chama para cruzamento da 17. Salvador, boa tarde, dona 754, sinal no zero. Afirma, 1754? Afirma. Ali mantém, prepare para a decolagem assim que é autorizado. Aqui mantém, 1754. Volo 697, solo 20, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 29, volo 697. Cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, solo 1-2, 1-2. Bom, 754, ali, decola da 1-0, vento 1 no 0 graus, com 3 nós. Decolado aos 22, controle 19, decimal 8, bom voo. 19-8, 754, obrigado. Torre, o gol 1328 vai passar o Itacerra, baixado travado. Cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, com 1-0-9, altímetro 1-0-1-2. Livre pouso na 1-0, gol 1328, baixado travado. Salvador Tower, good afternoon. Upa 87, final approach runway 10. Good afternoon, runway 87, report outer marker. Report outer marker, 87. Salvador, bom dia, até 3193, ponto espera pronto. Bom dia, 3193, ali na antena 0. Sim, antena 0, até 3193. Solo 328, solo 27, livra direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, igual a 328. Só aí, Papa Tango, Juliette Tango Zulu, uma milha para a rotatória visual com a 97. Gente, o Juliette Tango Zulu, reparte final de 3 milhas. Passa na final da 97, 3 milhas, Juliette Tango Zulu. Ali em decola dono 0, vento 120 graus, tono 2 nós. Decola dono 0, foi 3, dono 93. Oi, Salvador, vou no 806, no ponto de espera pronto, só que chama 0. 806, mantém o ponto de espera. Aí, mantém o ponto de espera, gol no 806. Juliette Tango Zulu 360 pela esquerda, repartir ingressando final 17. 360 pela esquerda, reportará Juliette Tango Zulu. Salvador Tower, Upa 87, Altemark, Nip Guiadão. Roger, continue your approach, stand by for clearance to land. Stand by for landing, Upa 87. Runway 87, clear to land, runway 10, wind 110 degrees with 11 knots, QNH 1011. Roger, clear land, runway 10, 11. 3193, decolada 229, controle 19, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Jet Tango Zulu vai alongar até após a enrimar, após ingresso na 17. Positivo, vai alongar até Rimar, após prossegue para final da 97, o Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, reduz a aproximação na medida do possível, aguarde autorização para pouso. Reduzindo, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, vento 100 graus com 109, altímetro no 0 no 1, livre pouso na 107. Leve pouso no 7, baixou travado, ele é tempo de louco. Boa noite, 06, ali, mantenho no 0. É, mantenho no 0, boa noite, 06. Number 87, on the ground at 3-2, vacate to the right, call ground 121 decimal 9er. Tango Zulu, solo aos 3-2, confirma o pátio. Gente, livre táxi, abaita. A linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-1 nas. Velocidade da linha A decolada aqui, 1-0, boa noite, 0-6. Oi, Salvador, bom dia, Oxené 6141, passou externo, estabilizado, visual com a 10. Bom dia, 6141, quantidade de aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 6141. Oi, Salvador, rumo de 7 para cruzamento, capítulo 0. Gente, aguarde para o cruzamento. Posição, boa noite, 06, decolado aos 34, controle 1, 9.8, bom voo. 198, bom graça, gol 1806. 6141, livre pouso no 10, vento 1-1-0 graus com 1-2 nós, altímetro no 0-1-1. Confirmei 1-0-1-1, livre pouso na 1-0-6-1-4-1-2 Chané. Confirmo livre pouso. Obrigado. Salvador, está 3216, considera a opção no zero. Ali mantém, 3216. Ali mantém, 3216. Bom, 87, livre o cruzamento, faz táxi na frequência até o pátio militar, frequência livre a estacionar. Cruzando o cruzamento, 87. Chiné 6141, solo aos 36, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 219 com solo, obrigado. 326, linha decolada 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1 nosso. Fiz a decolagem que está no 0, está no 3-2, está no 6. Decolado aos 38, controle 1, nave decimal 8, bom voo. 198, 32 no 6. Livre pouso no 1-0, vento 090 graus com 1-09, altímetro no 0-1. Copiado, livre pouso, Xerém 63, 1-5. Bravo Eco, segue via Lima, Mike Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. Após o cruzamento, livre táxi 45. 5447, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, 5447. Puxa 6315, solo aos 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219 à direita, 6315. Livre decolagem no 0, vento 090 graus, cono 3 nós. Livre decolagem 5447. 447, decolado aos 42, controle 19, cima 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. De Bravo aqui, Luiz, que segue para a rotatória, após sinal 17, repartindo 3 milhas. Tá, 3805, a linha decola da 1-0, vento 090 graus, 1-3-9. A linha decola 1-0.